Se não fosse verdade, todo tipo de notícia. O que a gente mais teme é a ignorância da polícia. Que coisa engraçada, ela foi feita para defender todo cidadão, jurasse de formatura. Não adianta, eles têm na veia, é discriminação. Ela exige respeito, a base de porrada. Se estivesse certo, isso não seria nada. Porém, abusam do poder que a sociedade mesmo ali concedeu. Se agiganta, um baixo cacete. Nem se sabe se você já morreu. Tudo bem contradizer porque ela tem esse direito, porém você que tem poder aquisitivo baixo, para eles não é nada, apenas mais um delinquente que se julga esperto. Quer acabar com a violência, mas só apenas um dilema, mais um estímulo para responder com mais do que semelhança. Quem seriam eles? Quem? As autoridades, homens da lei, sabemos muito a respeito por conviver, eu sei, porém sabedoria para nós não adianta de nada. Se pra eles é fácil calar abaixo de porrada, pra se levantar a cabeça pra falar acima deles, meu caro, nem tente isso. Eles têm o poder pra te fazer ajoelhar, se desculpar, voltar atrás, vai se danar. Humilhação no seu vocabulário não existe, foi substituída pela palavra distração. E é por isso que eu digo, às vezes nos defendem, dão uma mão, mas a verdade que de cara está referida à parte da população. Pum, chega mais. Chega mais, o que foi? Tá correndo da polícia por lacação de visita pra entrar no nosso meio. Chega mais, o que foi? Tá correndo da polícia por lacação de visita pra entrar no nosso meio. O que eu posso fazer? Se eles me julgam uma chave, é bom passar calado, mas de cabeça erguida. Os encanados, isso tem de sobra, te intimidam, nem se sabe se você é direito ou rouba. Isso é injustiça, uma palavra já bem saturada. Não precisa falar, está estampada em cada rosto branco, principalmente negro, de classe baixa. Que a segurança que pra nós foi prometida, não adianta gritar. Foda-se a polícia, se distraído tu está, ela te intimida. E dessa vez de maneira bem mais violenta, não precisa nem piscar o olho para virar um detento perdido, espancado, molhado. Podrão frente é bom juntar suas coisas e fugir desse sofrimento. Infelizmente calado pelas autoridades e a parte alta dessa sociedade. Pou, pou, chega mais. Chega mais, o que foi? Tá correndo da polícia por lacação de visita pra entrar no nosso meio. Então chega mais, o que foi? Tá correndo da polícia por lacação de visita pra entrar no nosso meio. É, você não precisa. Coisas mais além como sair bem humorado pela ódio à noite. Uma pena, tu tá bonito, vai pra parede, cala a boca, quero tua identidade. É foda, mas o seu íntimo foi abalado, agora é tarde. Mais de 4, 5 vezes, então tudo bem. Pra uma noite é normal, só vou dar risada. De cana não vou, não tinha nada em cima. Isso nada mais é realidade, nosso crime. Infelizmente para outros, não digo mesmo. Noite numa delegacia, você foi detido apenas por exigir o que lhe é direito. É isso aí, da Guedes dando seu recado. Só o nosso movimento não pode ser calado. Chega mais. Chega mais. Chega mais, o que foi? Tá correndo da polícia por lacação de visita pra entrar no nosso meio. Então chega mais, o que foi? Tá correndo da polícia por lacação de visita pra entrar no nosso meio. É, você não precisa. Chega mais, o que foi? Tá correndo da polícia por lacação de visita pra entrar no nosso meio. Chega mais, o que foi? Tá correndo da polícia por lacação de visita pra entrar no nosso meio. É, você não precisa.